das suas vidas. É onde estão os milagres. Afinal, onde está Deus? Onde está o Pai do mundo que abandona os filhos seus? Onde está o máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2 da Antena Web. Um perfeito poema, um sopro no teu ouvido, um suspiro sem dono, solto à tua espera. Sei que no dia em que te encontrar, serei apenas outra vez aquele que um dia não acordou, aquele que se deixou ficar sem ponta por onde arder. De uma chama vazia faço fogo para sempre, sem prova do teu calor, sem poder respirar-te a todo momento. Sei que no dia que te encontrar, serei apenas outra vez. que um dia não acordou e agora quer voltar. Só mais uma, só mais uma. Dá-me a noite, só mais uma vez. Só mais uma, só mais uma. Dá-me a noite, só mais uma. Por mais que quisesse ser um minuto da noite, um segundo do dia, um lábio no teu sorriso, criador do teu reino, preso na tua ilha. Sei que no dia em que te encontrar, serei apenas outra vez aquele que um dia não acordou e agora quer voltar. Só mais uma, só mais uma. Dá-me a noite, só mais uma. Só mais uma, só mais uma. Vá-me a noite, só mais uma vez. Se um dia foste aroma de sereia, foste o mundo que é só meu, foste a chuva que me embalou. Agora que acordei, agora és muito mais. Se um dia foste fonte de magia e foste um dia o meu lugar, agora que acordei, irei dormir jamais. Só mais uma, só mais uma. Só mais uma vez. Só mais uma, só mais uma. Dá-me a noite, só mais uma abraçados. até amanhecer. Não há mais futuro. O presente acabou. O passado é tudo.

Deus que eu nunca vi. Ouço os sentidos e os teus, eu só sei por ti. Entre as pausas do falar, eu invento com o coração. O espaço entre duas portas faz corrente de ar. Se algum dia me disser, são vulgares, fechar os olhos em silêncio num sinal de fé. Sofro concílios de um Deus que eu nunca vi. Ouço os sentidos e os teus, eu só sei por ti. Eras tu a dançar em pleno dia e eu encostado como quem não vê. Eras tu a falar para esconder a saudade, eu a esconder-me do que não se dizia. Afinal quebramos os dois, afinal quebramos. Mas sem queimar demais, sem querer extinguir o que já sabia. Eu fugia do toque como do cheiro, por saber que era o fim da roupa vestida que inventava no meio do escuro onde estava, por ver o desespero na cor que trazias. Afinal quebramos os dois, afinal quebramos os dois, afinal quebramos os dois, afinal quebramos os dois. era eu a despir tudo que era pequeno, tu a puxar-me para um lado mais perto, onde se contam histórias que nos atam ao silêncio dos lábios que nos mata. Eras tu a ficar por não saberes partir, e eu a rezar para que desaparecesses. Era eu a rezar para que ficasses, tu a ficares. Enquanto saías não nos tocamos, enquanto saías não nos tocamos, enquanto saímos não nos tocamos. E vamos fugindo porque quebramos como crianças, afinal. Quase pecado que se deixa, quase pecado que se ignora. Acabei por ter um fraco. Onde?

Hoje o que está a estar acordado a sonhar é andar, andar à mama. Em Portugal todos mamam, e que bem que alguns mamam, é andar de mama em mama. Hoje o que está a estar acordado a sonhar é andar, andar à mama. Em Portugal todos mamam, e que bem que alguns mamam, é andar de mama em mama. A vida é uma mama que se leva com jeitinho. Mama-se em cima da cama, depressa ou devagarinho. A vida dos portugueses é boa para alguns fulanos. Há quem mama poucos meses, há quem mama poucos meses, outros mamam longos anos. Hoje o que está a estar acordado a sonhar é andar, andar à mama. Em Portugal todos mamam, e que bem que alguns mamam, é andar de mama em mama. Hoje o que está a estar acordado a sonhar é andar, andar à mama. Em Portugal todos mamam, e que bem que alguns mamam, é andar de mama em mama. Vai lá, minha gente, vai lá, toda a gente a andar à mama, vai lá. Olha que bonito, toda a gente a andar à mama, eu também mamo, só se não puder. Nasci, a minha mãe não tinha leite. Fui criado como um bezerro.

gostava de cantar. Quando eu cruzo com ela, lembro os tempos de menino, brincadeira de casinha, ai, ai, ai, Mariazinha. Quando eu cruzo com ela, lembro os tempos de menino, brincadeira de casinha, ai, ai, ai, Mariazinha. Abra a porta, coração, quero cantar, quero cantar. O beija-flor, quero ver a flor, e no teu corpo eu quero desaguar. Abra a porta, coração, quero cantar, quero cantar. Ai Maria, ai Maria, quando passa a alegria, a vontade de cantar. Ai Maria, ai Maria, quando passa a alegria, a vontade de cantar. O seu corpo é dourado, bronzeado pelo sol, ai, ai, ai, Mariazinha, por debaixo do lençol. O seu corpo é dourado, bronzeado pelo sol, ai, ai, ai, Mariazinha, por debaixo do lençol. Abra a porta, coração, quero cantar, quero cantar. O beija-flor, quero ver a flor, e no teu corpo eu quero desaguar. Abra a porta, coração, quero cantar, quero cantar. O beija-flor, quero ver a flor, eu quero desaguar. Ai Maria, ai Maria, quando passa a alegria, dá vontade de cantar. Ai Maria, ai Maria, quando passa a alegria, dá vontade de cantar. Ai Maria, ai Maria, quando passa a alegria, dá vontade de cantar. Ai Maria, ai Maria, quando passa a alegria, dá vontade de cantar. Ai Maria, ai Maria. Um dia pode ser muito longo e repleto de momentos muito complicados. E isso é o que vai poder acompanhar nesta série. Jack Bauer é o detetive-chefe da Unidade de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos da América e em 24 horas tem que proteger a vida de David Palmer, candidato à presidência norte-americana e ele que é alvo de um atentado terrorista. Acompanhe aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web esta emocionante série. 24 horas, todos os domingos às 2 da manhã, só aqui no Canal 2 da Antena Web. Eu queria ser abelha para sugar a vida inteira o teu pólen em minha flor. Eu só te quero conquistar para poder governar a colmeia do amor. Eu só sonho com o dia de viver com alegria esta vida que nos resta. Para ter a alma cheia só falta na colmeia abelha mestra. Sou uma abelha sempre em busca do mel. Vou aqui, vou ali nessa tua doce pele. Sou uma

Sonho de verão, no toque do teu telefone.

cheiro no ar a mudar, que anuncia o chegar da primavera. E a temperatura do ar a mudar faz sentir que vai chegar a primavera. Oh, oh, primavera, dos campos a flor, do calor e do sol. Primavera, sex and drugs, rock and roll. Primavera, eu sempre quis começar um amor e amar no calor da primavera. E sempre andei a sonhar começar novo amor, novo lar, quando der. Oh, oh, primavera, do signo carneiro, do amor verdadeiro. Primavera, nova luz, novo cheiro. Primavera. Vou sair, vou gritar, vou brindar à primavera. E a temperatura do sol e do mar começar a aumentar. Primavera, oh, oh, primavera, da alegria interior, sinfonia de amor. Primavera, obrigado, senhor. Primavera, primavera, o inverno acabou e o bom tempo chegou. Primavera, passei um ano à tua espera. Primavera, primavera, primavera. Chora!

anos com uma esposa. Chamaram-lhe o Big Bang. Desde então, os astros sólidos, as poeiras, todas as partículas cósmicas se expandem e afastam cada vez mais umas das outras a uma velocidade estonteante. A força da explosão continua a afastar. Também nós na Terra nascemos, crescemos e somos levados pela vida a afastar-nos uns dos outros. Dos nossos pais, irmãos, amigos, camaradas, colegas, mulher e filhos. Temos de resistir e resistimos à tendência para nos vermos afastados de quem alguma vez conhecemos através da procura mútua e do ritual. Temos de cultivar os laços do amor, condicionar a trajetória do afastamento. Mudar.

às vezes foge, procura outro lugar onde o sol não cabe e a lua não quer ficar. Do mar em mar, hey, ver e vencer, hey, amar, amar, sempre, sempre, anyway. Do mar em mar, hey, ver e vencer, hey, amar, amar. Harmónica tocar na minha rua, vai na banda o meu amor a soprar a sua tuba. Ele já tocou trombone, clarinete e ferrinhos, só lhe falta o meu nome suspirado aos meus ouvidos. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só dizem o que eu digo, que tuba fã, fã, fã, fã, tem tão pouco romantismo, mas eu toco fã, fã, fã, fã, e o meu coração rende. Meus pais já me disseram, ó filha, não sejas louca, que as variações de goba, golem, gola, que são boas. Mas a música erudita não faz grande efeito em mim. Do CCB gosto da vista da gobenga no jardim. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só dizem o que eu digo, que tu vai fã, fã, fã, fã, tem tão pouco romantismo, mas eu toco fã, fã, fã, fã, e cá dentro sou. É que me dá ritmo. Gozam as minhas amigas com o meu gosto musical, que a cena é eletroacústica e a moda experimental. E nem me falem do rock, dos samplers e discotecas. Não entendo hip hop, o que é top é uma seca. Toda a gente fã, fã, fã, fã, só dizem o que eu digo, que tu vá fã, fã, fã, fã, tem tão pouco romantismo. É ficar comigo, mas ele só toca tuba, e quando a tuba não toca, dizem que ele continua, que em vez de beijar ele sopra. Toda a gente fofa,

eu senti quando te vi. O meu coração bateu sem parar. Logo fiquei presa ao teu olhar. Chego à escola e vou procurar-te. Passo e finjo não te ver. Não tenho coragem para te falar. Eu não vou esquecer o que sinto por ti. Jamais vais saber que tu foste o meu primeiro amor. Não te quero esquecer, vou guardar para mim uma história de amor por te querer. Que tu foste o meu primeiro amor. Não te quero esquecer, vou guardar para mim uma história de amor por te querer. Só eu sei o meu dia. Thank you. leva contigo a luz do meu luar. Quem me dera que uma onda me deixasse descansar no teu ombro, no teu peito. Quem me dera lá chegar. Sou um barco que anda à deriva, sem um porto neste mar. Quantas vezes eu saio para te encontrar, mas não mudo de lugar. Eu dou-te o céu e o mar, a lua e as estrelas, dou-te o meu olhar para que possas ver. Eu dou-te o minha vida, uma aquarela, só por te amar é que eu quero viver, dizer-te quem eu sou e até onde eu vou por ti. Quem me dera que o meu sonho não tivesse acabar. Tenho medo de sair para te encontrar e não mudo de lugar. Eu dou-te o céu e o mar, a lua e as estrelas.